Yansan é a pureza do meu ser e toda a memória do que eu já fui um dia. Yansan é meu tino e meu desatino. Me desata, me laça, me senta. Yansan me senta, mas também me joga no furacão. Yansan é furacão, vento, tempestade, brisa, acudindo ori, oriki, orixá.